Esse áudio é bem divertido e exótico. Pode ser tocado na escala de Mi em blues e é muito fácil. Trata-se apenas de Mi, Sol, Lá, Si e Ré, na corda Ré e na corda Lá. Corda Ré solta, primeira posição, Mi, depois posição do dedo 3, Sol, corda Lá, fazendo Si e depois o Ré no dedo 3. Use Mi no começo, no meio e no fim. Que seja divertido para você e até a próxima!